это бон, еду, объезжает Виски, Жулия, Чалфа. Bonjour, Виски, Жулия, Чалфа, Сосигас. Opa, 23, autorização de rebote para ponte 3 do pátio principal. Autorizado, reporte técnico, Viski, Juliet, Alfa. Juliet, Alfa. Meia-zero-meia, sem identificação, autorizado chegada bom. Desce e mantenha 2.000 pés via chegada, o ajuste no 0.002. Reporta estabilizado em LS que se rira pista no 0. Juliette Alfa, concluído rebote ponte 3, muito grato. Sim, bom dia. Bom, 1606, descendo para 2000 pés, concluindo hoje no ajuste, parecido. Gente. Campelo. Prosseguindo na proa de Duna, Bono 606. Bono 606, ciente, reporte estabilizado de NSX Rei da pista 10. Porta Rei estabilizado, Max Rei da pista 10, Bono 606. Estabilizou o gol 1606. Tomarei igual. Gol 1606 passando Duna, complete aproximação, torre no noite decimal 6, bom pouso. 1086, obrigado por favor. Salvador, gol 1606. Estabilizado no X-ray da 10. Gol 1606, livre pouso, pistão 10, vento calmo. Ponto para 1-0, com o número 0-6.